Corro continuamente para lado algum. Línguas de fogo atravessam o nada. O mar caminha por planícies íntimas e não consigo chegar a nenhum sítio. Vejam como eu corro para a glória dos náufragos, para a sua glória infinita.